revolta. Aí eu me empolguei, com duas e com três. Menti até pra mim, que até mesmo acreditei. Foi tanta enrolação, parti meu coração. Disso tudo foi daquele áudio. O WhatsApp era GB, mandou uma mensagem para a mina errada. O WhatsApp era GB, machucou o coração daquela que te amava. O WhatsApp era GB, mandou uma mensagem para a mina errada. O WhatsApp era GB, destruiu o coração da amava. Aí eu me empolguei, com duas e com três. Menti até pra mim, e até mesmo eu acreditei. Foi tanto enrolo, parti meu coração, e até mesmo acreditei que a culpa disso tudo foi daquele áudio. O WhatsApp era GB, mandou uma mensagem para a mina errada. O WhatsApp era GB, machucou o coração daquela que te amava. O WhatsApp era GB, mensagem para a mina errada. O WhatsApp era GB, destruiu o coração daquela que te amava. Olha, não esqueça, o WhatsApp só oficial.